Oh, hoje foi um dia muito, muito pesado emocionalmente para mim, porque eu assisti as duas season finales das séries que eu tava assistindo, que foi de Game of Thrones e de Orange is the New Black, e todo mundo no hype pra variar, né, de Game of Thrones, mas, velho, larga essa série, velho. Orange is the New Black teve um season finale muito, muito melhor e ninguém hypa nessa série. Aí nesse Brasil eu tava participando, fez propaganda pra Orange is the New Black, né, Fez, velho? foi muito bom. Então, por que que ninguém hypa essa série? Todo mundo hypa. Se tem no Brasil, todo mundo tá no hype. Porque é todo mundo fake, velho. Ninguém hypa as coisas de verdade, não, velho. O fandom dele não é muito, muito grande aqui. Só que fica todo mundo, ah, nesse Brasil e tal, botaram ela na série lá, hypou a série? Não hypou? Ah, pra mim, hypou, velho. Eu fiquei animadinho de ver ela, mas vou ver ela nas férias. Nossa, ela é muito boa. Já me recomendaram elas várias vezes, mas eu não tô assistindo nem as que eu assisti antes, então tá foda. Eu tô assistindo só. Eu nem assisti. Eu tô assistindo só ela e Game of Thrones, nem Demolidor, segunda temporada, não assisti até hoje. Ah, eu já nem tenho mais acesso ao Netflix mais. Sério? Sério, já assisti o que eu queria assistir. Quando tiver alguma outra coisa, eu vou assinar, velho. Tá foda. Tanto que eu te assinei, eu usei um mês do Felipe ainda, depois eu parei de usar de novo. Acho que ele desassinou também, eu não sei quem pegou. Ô, garçom, por favor, me dê uma ideia. Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um Pub de Ideias. Meu nome é Heitor Terra e estou aqui com o Lucas. E aí, fala galera. E com o Gui, que dessa vez não está estudando porque ele também já está de férias. Uhul, fala comigo, pessoal. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar o quão velhos nós estamos ficando. Velhos aos 20 anos. Nós já vivemos muita coisa aconteceu no mundo desde que nós nascemos, desde que nós estamos aí. Dias atrás foi aniversário do Gui, nós fizemos uma festa surpresa para ele, e uma coisa leva a outra e nós ficamos pensando: poxa, olha o tanto de coisa que nós já vivenciamos, o quanto de coisa que a gente já viu acontecer nesse meio tempo. O Gui aqui é um garoto novo, né? Ainda agora. Chegou aos 23 anos. Sim. Nem todo mundo é tão novo aqui quanto ele. Né, Lucas? Quero dizer que eu já passei dos 25, então eu já não tenho mais 20 e poucos, eu já tenho quase 30. É, já passou da parte dos 20 e poucos. Mas, de qualquer maneira, já tá valendo. Lucas é o único representante aqui da década de 80, né? Nascido em 89 e é isso aí, velho. Nasci no mesmo ano que caiu o Muro de Berlim. Interessante, você nunca errou essa questão da prova, né? É, nunca me fizeram essa questão na prova. Mas, ó, se você puxou do milhão de essa pergunta, você não ia errar. Exatamente, Pois bem. velho. Mas a gente viveu o suficiente para ver o show do milhão acabar, né? Show do milhão. A gente viveu o suficiente pra o jogo do milhão virar show do milhão. Chamava o jogo do milhão antes? Não lembro disso não. A primeira temporada chama Jogo do Milhão. Se o Felipe estivesse aqui presente entre nós, que Deus o tenha lá com seus trabalhos finais, Maldito final de semestre. ele estaria pesquisando no Wikipedia nesse momento e diria que sim. Um de nós poderia estar fazendo isso, mas a gente não está fazendo, né? É, dessa Não, vez não. pera. Pois bem. Bom, gente, uma coisa muito engraçada que a gente já viveu nesse meio tempo foi perceber que Justin Bieber melhorou muito musicalmente. Foi, velho, foi um choque para mim descobrir isso. Tô lá um dia ouvindo a musiquinha bem de boa. E eu tô ouvindo a música, só uma batidinha no violão simples, tal, e tô, nossa, que música legal, véio, que música gostosa. Tá ouvindo na rádio esperando para saber quem que é, aí o cara avisa que é Love Yourself do Justin Bieber. Fiquei tipo assim, eu buguei na hora, velho, parei, falei assim, porra, velho, eu acabei de falar que eu tava gostando da música, depois me avisa que é do Justin Bieber. Eu tinha que avisar isso antes para eu poder odiar a música. É, pra não gostar dela desde o início. É, eu continuo não gostando muito de Justin Bieber, entendeu? Mas galera, recentemente vem gostando das músicas dele. Não, você confessa, a gente tem que pelo menos assumir que melhorou muito, muito. Não, É, deu uma melhorou muito melhorada, com mesmo. certeza. Eu não escuto, mas. Eu também não escuto com frequência, de vez em quando eu ouço Sorry, que eu acho Sorry uma música legal. Mas eu também demorei a assumir que Justin Bieber tinha melhorado. Foi em Caso é questão de fevereiro. orgulho aqui. Não, é porque depois eu. Porra, Justin Bieber, tipo, não dava atenção, sabe? Porém, esse ano eu fui assistir o Grammy. Eu acho que eu comentei isso no episódio já, em algum episódio anterior. Eu estava assistindo o Grammy esse ano. e fui fazer uma apresentação e eu percebi duas coisas. Um, que a música dele melhorou, e outra coisa, ele é canhoto. Sério? Aham. Uhum. O mundo entrou em choque nesse momento. É tipo, é tipo de coisa que eu reparo, porque, como eu disse antes, eu não reparava na música dele. Mas até falei, olha, a música que é legal. Eu sou canhoto e raramente reparo se as pessoas são canhotas. Eu também raramente reparo, mas dessa vez foi por algum motivo eu reparei. Acho que é porque realmente não tava ligando pra música dele. E uma coisa que minha namorada falou sobre Justin Bieber também, que é verdade, é que os clipes dele ficaram muito melhores, porém, ficaram melhores devido à ausência dele nos clipes. Ah, os clipes dele eram todos 50, era todo clipe de adolescente que queria ser o cara legal do hip hop. Que era inclusive ele, que se resumia ele também. É, agora tem clipes, tem músicas boas, clipes bons, nos quais ele não aparece. Faz uma cara que eu não vejo clipe, cara. Só escuto música. Sabe por que faz um cara que você não vê clipe? Porque MTV acabou. Não, porque existe Spotify pra me escutar a música, sem precisar de ver o vídeo. MTV não acabou, não. Eu assisto Adotada toda quarta-feira. E assisto vários outros programas também. Ah, velho, não tem TV a cabo pra ver, não. A MTV acabou, agora ela é TV a cabo só. E é o americano que faz conteúdo pro Brasil, é uma confusão. O saco nada tá pegando. Ninguém vê MTV como antigamente, né? Antigamente ninguém as pessoas... vê TV como antigamente, né, velho? É, cara. Antigamente as pessoas viam a MTV a tarde inteira. Tanto que ela colocava aquele anúncio lá, para de ver a televisão, vai ler um livro. Se você fala que a MTV acabou porque ela tá só no TV a cabo, os canais da TV a cabo, então eles nunca existiram? É, se você não for o Cartoon, a Nickelodeon, Discovery Kids, Telecine, HBO, Fox, FX... É, esses canais existem, mas tipo, sei lá... A Play TV, cara, ela é basicamente uma cópia... Atualmente é uma cópia do... A Play TV atualmente, ela é basicamente o YouTube. E ela fica repassando esse conteúdo, tipo, dias e dias, exceto pelos animes. Uma coisa que sempre foi um problema da Play TV e também da extinta Mix TV... É que o top 10 deles não mudava nunca. Se assistia de 6 em 6 meses, ainda tava no mesmo top 10. E durante um ano inteiro, tipo, tinha Umbrella lá. Não, teve Umbrella até acabar. provavelmente. Bom, eu acho que a mudança mais drástica que eu vi nesses 20 e poucos anos de vida que eu tenho foi que, tipo, até o ensino fundamental... Eu apanhava porque eu era nerd. Eu apanhava porque eu lia alguns livros, eu apanhava porque eu lia mangá. A galera não curtia, eu ficava zoando. Você era zoado por todas essas coisas. É, tipo assim, eu era zoado. Eu apanhava, literalmente apanhava por causa dessas coisas. O ensino médio já começou a mudar, tipo... Eu lembro um dia... Nossa, isso é vergonhoso de contar, mas eu vou confessar uma coisa que eu fiz. Quando eu consegui o ingresso pra ir num evento, foi o meu primeiro evento que eu fui sozinho. Acho que foi uma leitura Fantasy Festival, não sei. Não, é, acho que foi a primeira vez que eu fui sozinho, acho que foi uma leitura Fantasy Festival. Isso aí em 2007, 2008. Acho que foi isso. É tipo assim, eu tava gritando na sala, caralho, eu consegui o ingresso. Eu não tava gritando caralho, porque eu não usava caralho antes. Você usa caralhos agora, Ita? Eu falei essa frase e fiquei calado, tipo assim, velho, que essa frase foi tão estranha, eu tinha percebido ainda o que tava errado com ela. Mas ok. Então ali no ensino fundamental tava mudando assim um pouco as coisas, mas foi recentemente que eu fui perceber realmente a mudança. O cara nerd, o cara que gosta das coisas de cultura pop, hoje em dia é o cara legal. Isso é verdade. Essa foi a maior mudança que... Mas pera, você tem os nerds e você tem aqueles caras que se vestem com aqueles óculos e se acham nerds ainda, né? Sim. Não, na verdade, o nerd, ele não ficou legal, velho. Aquele true nerd, tipo assim... True nerd. Põe um gordinho de cheio de espinha que fica jogando LOL o dia inteiro. Ele não vai ser legal, velho. Não, ele é legal porque ele encontra outras pessoas que jogam LOL. Ele vai, se você vai chegar na escola e falar que joga LOL, e o pessoal vai falar, porra, esse cara é foda, você vai pegar e falar assim, não, me adiciona pra jogar LOL depois. Esse cara vai... O pessoal vai procurar ele agora, sabe? É diferente já. Sabe quem que é legal? Legal o carinha que usa penteado undercut, usa um óculos escuro maneiro, uma calça jeans, Caiba. Uma camisa xadrez, e por baixo ele usa uma camisa de super-herói comprada na Riachuelo. Esse é o cara. É, verdade. Um das mais legais sobre essa cultura nerd é que agora é muito fácil conseguir as camisas que eu quero. É, elas ainda na Riachuelo. É, popularizou. Exatamente, eu fui muito feliz com isso. Antes eu tinha que ir comprar umas camisas com umas estampas toscas ou extremamente caras. Aí, tipo, eu tenho um monte de camisa aqui em casa que hoje em dia é branca. É porque ela tinha uma estampa antes e ela sumiu a estampa. Depois de eu vou contar a verdade pra vocês. Uma vez eu quase comprei a camisa na sessão infantil porque era tamanho P e era de super-herói. Pois é, tipo, hoje em dia não. Eu chego na sessão adulta ali, eu posso pegar várias camisas toscas, inclusive. Inclusive, eu acho que. Tipo assim, agora eu olho, tipo, pra mim é comum, mas antes eu olhava, tipo, queria. Tipo assim, caralho, tem uma camisa de Star Wars, caralho, tem uma camisa de. Eu quero, só porque é uma camisa de Star Wars, né? É, hoje em dia eu olho, tipo, eu. Ah, essa é meio feia, né? Recentemente, não, faz mais um ano, eu comprei um cachecol, é um cachecol que tem um detalhe do Darth Vader. Eu comprei esse na Riachuelo. Um dia eu falo assim, ah, eu comprei. Eu comprei o do Homem-Aranha. É, pois é, e tipo assim. 10 anos atrás, a gente não imaginaria que a gente poderia fazer isso com tanta facilidade. Você teria que entrar num site, provavelmente americano ou chinês, que faz essa parada, pagar, tipo, $500 mil. E detalhes, imagina, a gente não se imaginaria pagando coisas em dólares, importando parada, hein? É verdade. E conseguir esse negócio, tipo assim, pra ainda a galera tipo, não reconhecer e te xingar, porque, ah, que coisa de criança, sabe? E hoje em dia tá de boa. É, hoje em dia... É, mas isso também se deve. Isso se deve também à quantidade de filmes de super-herói que vem saindo no cinema recentemente, entendeu? Ajudou bastante as pessoas a conhecerem mais sobre os super-heróis e criarem até mesmo gosto por eles, de se identificar, entendeu? No fundo, a gente tem que agradecer ao Tobey Maguire que fez aquele primeiro Homem-Aranha. Pois é, inclusive, por exemplo, eu gostava muito dos primeiros Homem-Aranha. Inclusive, eu gostava do Homem-Aranha 3. Mas aí depois... Não, Homem-Aranha 3 não, velho. Inclusive, eu gostava do Homem-Aranha 3. Porque era o filme que tinha, cara. Era o que tinha. Cara, o primeiro filme do Homem-Aranha eu assisti no cinema. Eu assisti o 1 e 2 no cinema. E foi, assim, épico. Porque foi... Cara, era o primeiro filme que podíamos dizer que tem uma qualidade superior aos demais. Que já tinham lançado, por exemplo, do Batman, Superman e etc. Acho que o Demolidor já tinha lançado também nessa época, né? Ou não? Já, acho que o Demolidor é dos anos 2000. Então, e cara, tinha uma fila enorme no shopping pra ver aquele filme. Todo mundo pirou. Sim. É nostálgico isso. Não, foi ele junto com os X-Men, né? X-Men, a gente tá esquecendo de Blade. Ah, acho que Blade não foi tanto assim, não. É, Blade... Blade eu gosto muito de Blade. Ninguém pensa em Blade antes do filme. É, tem isso. Tipo assim, mas a gente tem que pensar que, tipo, a galera começou a adaptar quadrinho depois de Blade. Falou assim, ó, dá pra adaptar. Mas ok, eu entendo que o argumento de Blade é um argumento ruim. Tipo, talvez lá no business mesmo, nas reuniões, isso valeu a pena. Pra que o público mesmo não conta. É, porque se você pôr Blade, você tem que pôr Spawn, você tem que pôr Witchblade. Pô, Spawn não, cara. É, Witchblade também. O Witchblade, eu tenho a vaga lembrança de ser legal, mas eu acho que eu tô ficando velho mesmo. Eu tenho essa lembrança vaga também. Pois é. Mas uma dessas coisas que voltaram e que, tipo, foi muito legal de vivenciar isso, e eu particularmente estava no hype, e agora eu voltei a estar no hype de novo, porque vai lançar mais, é Star Wars. Cara, Star Wars é tudo de bom, velho. Não imaginava de forma alguma que eles iam lançar um episódio 7, entendeu? Mesmo quando a Disney tinha comprado a LucasArts, eu não pensava nisso. Até ela anunciar. Cara, mais do que viver pra ver um episódio novo de Star Wars, foi viver pra ver um episódio bom de Star Wars. Sim, nossa, cara. Que episódio. Muito bom. Porque eu assisti, desde que eu sou vivo, todos os filmes de Star Wars saíram assistindo no cinema. Mas, tipo assim, eu finalmente assisti um episódio bom de Star Wars no cinema. Sim, isso é muito confuso, né? Porque nós já estávamos vivos, já éramos aí adolescentes, pré-adolescentes, quando lançaram os episódios 1, 2 e 3. Foi em 99, sim. 2002, 2005? 2000. 2005? Não, acho que foi em 2004. Faz sentido. Então já tava um pouquinho velho, já tava um pouquinho crescidos quando saiu. E, tipo, particularmente eu já era um fã de Star Wars desde pequeno, porque passava na TV, eu gravei uns VHS, umas qualidades horríveis, assim, e minha mãe me deu uns livros da Frota do Império, que eu tenho aqui em casa. São uns livros muito legais. Eu gostava muito de Star Wars, gostava muito daquele universo. Já na faculdade, crescido já, tipo, minha vida, tipo, só pra trabalhar, basicamente, pra trabalhar e estudar, eu tenho que vivenciar o hype, tipo, de tentar vir em casa, tentar comprar ingresso com antecedência. Eu quase nunca fiz isso pra nenhum filme. Star Wars foi o meu primeiro filme que eu fiz realmente uma pré-reserva, sabe? Eu nunca fiz isso até hoje. Pra mim também, eu só fiz isso com Star Wars. Pois é, e provavelmente eu vou fazer de novo esse ano com Rogue One. E vou fazer ano que vem de novo com o episódio 8, porque, caramba, vai ter Star Wars pra bosta agora. Cara, tô muito feliz com isso. Cara, eu tô até um pouquinho alegre aqui, são quase 1 da manhã. Eu tô sorrindo aqui sozinho. Ou sabe que eu nunca fiz isso? Porque eu não gosto de ir no cinema, assim, em pré-estreia, nem estreia, de jeito nenhum. Ah, tá, normalmente eu também não gosto, cara, mas... Ah, tá uma sensação tão boa, velho. Você tava no hype, né? Eu tava. Não, mentira. Falando agora, mentira. Eu fiz isso com... De comprar na pré-estreia, já tinha feito 2 vezes antes com Harry Potter episódio 4, episódio 5. Não, episódio 5, episódio 6. Nossa, cara, 5. Se fosse 4, eu ia falar por que você esqueceu. Ou foi 4, 5 e 6? 5, não sei porquê, pra mim foi o mais fraco. Tem o 4, né, cara? Sim. O 4 é muito bom o filme. Sério? Cara, se for... Eu gosto. Eu prefiro o 4 que o 5, pra falar a verdade. O 4 me fez parar de assistir o filme de Harry Potter. Por quê, cara? Assisti ele 4 vezes no cinema. 4? Caraca, meu. O máximo de vezes que eu assisti um filme no cinema foi 2, que foi Star Wars. É, meu caso episódio 7. Meu caso... Foi o único, cara. Não teve nenhum outro. Não, episódio 7 eu assisti uma vez só. O Harry Potter 4 eu assisti umas 3 ou 4. Harry Potter 5 eu assisti 2. X-Men 3 eu assisti 2 vezes. X-Men 3? É. Cara, tira Star Wars dessa lista e continua ela, assim. Eu vou colocar tudo numa panelinha só. ou panelinha não, eu gosto de colocar no pinico última vez. Cara, na época eu achei bom, velho. Achei bom. Então não fica me julgando quando eu falava lá do Homem-Aranha. Não me julgue, então, quando eu falo do Homem-Aranha. É o mesmo caso. É verdade. Não, velho. É sim. Não, X-Men 3 te engana um pouquinho. X-Men dá pra enganar, velho. X-Men tem cenas boas. Agora o Homem-Aranha 3 não, velho. O Demolidor engana, velho. Quando você assiste o filme do Ben Affleck e o Demolidor a primeira vez, dá pra você ser enganado. Mas não invalida o argumento do Heitor, não, tá? Tá bom. Ah, velho, mas normalmente, era o que tinha. Hoje em dia a gente vai lá assistir um Thor e fala, porra, que filme é esse, sabe? Eu não assisti nenhum Thor. Não perdeu nada. Você tem que ir com a cabeça assim. Não é um filme épico. É um filme pra ser engraçado. Tipo, tanto que quando eu fui ver o 2 já em casa e tal. Eu já sabia que o 1 era meio, tipo, meio levinho, meio bobinho. Inclusive, ele é bobinho, só que ele não fica se assumindo com bobalhão como o Guardiões, sabe? O 2, ele toma uma porrada tão longe que ele tem que voltar pra batalha, ele volta pra batalha de metrô. É umas piadas, tipo... É verdade. É uma piada que, tipo, olha pra aquilo, né? Ah, cara, isso é muito engraçado, sabe? Mas, tipo, não é um filme épico, o Thor engana. Mas, tipo, eu posso me dar o direito hoje, tipo, você acerta o super-herói e não vou ver. Cara, o filme do Thor foi tão ruim que ele me atrasou todos os filmes da fase 1 da Marvel. Porque, tipo assim, eu assisti aquele filme, velho, eu nunca mais assisti filme de super-herói. Eu pedi Capitão América 1 e 2, Vingadores, Hulk, que até hoje eu não assisti. Eu gosto. Eu não assisti nada disso, velho. Muito quando tava pra sair o Vingadores 2, que eu assisti o 1. aí eu gostei. Aí eu fui assistir de novo os filmes e depois assistir Guardiões, que é um filme sensacional. Pois é, ele voltou a ser o melhor filme da Marvel pra mim, depois que eu pensei um pouquinho melhor sobre Guerra Civil. Mas assim, eu ainda assim tô meio assim, com filme de super-herói. Por exemplo, Doutor Estranho, eu não tô com vontade nenhuma de assistir. Homem-Formiga, eu demorei a assistir. É muito bom. Homem-Formiga é o segundo melhor. Segundo melhor. Pra segundo mim, melhor? Não gosto muito segundo não. Melhor da achei Marvel. Achei pai. Nossa, não, cara, segundo... você não tem bom humor. Não, segundo melhor, eu acho que é o Soldado Invernal. Pra mim ainda fica nele. Nossa, o Soldado Invernal também é muito bom. Tá, então eu vou colocar Guardiões, Soldado Invernal, Homem-Formiga logo em seguida. Acho justo. Acho que é justo. Outras coisas que estão voltando nesse meio tempo, nós vivemos tempo suficiente pra ver Digimon, na Globo, ver voltar, ver Dragon Ball voltar, ver o Sailor Moon voltar, Sakura Cat Captor já está anunciado que vai voltar. Então, assim, vários animes aí que fizeram parte da sua primeira leva de animes, porque eu não sou da primeira leva de animes no Brasil, então eu não sou tão Cavaleiros, Guerreiros Mais de Arte já me tocou um pouquinho mais, mas Digimon, Dragon Ball, Sailor Moon foram que me impactaram mais. Eles já estão voltando com novas temporadas, num revival muito grande. Isso é muito engraçado também ver esse movimento. Gente, quer dizer, eu nunca fiquei muito hypado com nada de Dragon Ball. Eu não assisti Dragon Ball Super e não tenho interesse nenhum em assistir. Eu tenho. Eu não assisti ainda, mas eu vou assistir. Eu gostei das aberturas, mas eu não assisto. Cara, não vi nada, Dragon Ball Kai não vi nada também. Ah não, Dragon Ball Kai não vale, cara. Por quê? É só remasterização. Remasterização e cortando os fillers. O que é triste, porque o melhor episódio de Dragon Ball Z é cortado. Que é o episódio onde o Goku e o Piccolo vão tirar a carteira de motorista. Esse episódio é engraçado pra caramba. Cara, pra mim Dragon Ball é aquilo. Você pega assim, o essência de Dragon Ball é piada atrás de piada. É aquilo. Tanto é que eu fui assistir... Esse ano eu fui assistir Batalha dos Deuses. E eu achei o filme sensacional. Porque é engraçado. Sim. Tipo assim, piada atrás de piada. Aí vamos fazer uma luta aqui. Essa era uma luta que durou 3, 4 minutos. Com a música de um J-Rock genérico no fundo. E eu falei... na hora que eu comecei a cansar da luta, a luta acabou. Aí foi ok. Tudo bem. Melhor filme de Dragon Ball. Eu acho que Dragon Ball, Dragon Ballzinho, ele tinha essa essência de piada. Acho que o Dragon Ball Z, ele já não é tão... Não, Dragon Ball Z ficou um pouco mais sério, mas é por causa disso que muita gente reclamava na época, entendeu? É. Não gostava do Z, porque o Goku não tinha aquela graça de antes. Porque ele cresceu, então não cresce. É, mas só que o Goku é bobo, entendeu? Ele continua sendo bobo ainda. Porque ele é inocente, cara. Ele subia na nuvem voadora. O que você espera? Pois é, eles têm que pensar, é o seguinte, que tipo, a saga de Majin Buu, por exemplo, é uma saga que, tipo, ao mesmo tempo eu gosto muito dela, ao mesmo tempo eu odeio muito ela. Porque ela tem altas piadinhas muito boas, mas eu, tipo, odeio aquelas lutas intermináveis. Tipo, pra mim a saga de Majin Buu podia ser só os episódios engraçados e tira todos os episódios de luta. Ah, a saga do Majin Buu só me irritou muito o Gohan mesmo, que aquela... Tinha todo o poder pra destruir o Majin Buu e ficava naquela enrolação lá, deu muita raiva aquilo. Nossa, eles usavam os recursos de roteiro muito ruins, velho. Tipo Gotenks. Ficaram brincando em vez de derrotar o Majin Buu. Mas por que isso aconteceu, né? Porque isso foi forçado, né, cara? Pô, gente, vou confessar que o Akira Toriyama não é um cara muito original, no final das contas. Sim, mas ele não queria continuar porque ele sabia que tava repetitivo. Ele já falou isso oficialmente. Ele mesmo. Só que lá no Japão, né? Mas o capitalismo obriga os autores a destruírem as próprias obras. E isso não acontece com o Bleach, por quê? Porque o Bleach é uma merda desde o início? Então, já era pra ter parado. O Titicube tá aí, porque a Jump queria que ele diminuísse e ele continua aumentando essa porra. cara. Mas só pra reforçar, eu tenho aqui em casa uma enciclopédia de Dragon Ball Z, e ele realmente fala isso. Tanto ele fala da transformação do Dragon Ball para o Dragon Ball Z, ele não queria continuar, por isso que o início do Dragon Ball Z é meio arrastado, e depois, ao longo do Dragon Ball, ele não queria continuar. Ele queria terminar no Cell, ele queria terminar no Deadpool. É no Freeza, não, que ele queria terminar? Ele queria terminar no Freeza. Antes do Cell, ele queria terminar, que é o Freeza. Então, assim... Era, é, Era pro Super Saiyajin ser a coisa mais épica que existisse e acabou. Não, agora tem Super Saiyajin Deus. Super Saiyajin Blue. É nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, mas sabe o que é legal disso tudo aí? Que o Mirai Trunks voltou. Quem é Mirai Trunks? Trunks do futuro, cara. Ok, eu só assisti dublado. Não falo Mirai Trunks. Ah, é Otaku, Otaku. Porra. Quem é o Otaku aqui? Tá bom. Quem é o Otaku? Bora. Vou te recomendar um episódio de um podcast muito bom chamado Pub de Ideias. Episódio 9, se não me engano. Eu escutei. Gui, o último dos Otakus. Eu escutei ele ontem. Caramba. É um episódio muito bom, aliás, cara. Porra, Gui, você é o protagonista, velho. Você só viu ele. Bom, falando ainda de animes, nós vivemos o suficiente pra ver o final de Naruto. Acabou isso, finalmente. Não anime, anime continua com o filler aí. Muita gente achou que não ia acabar, né? Mas acabou. O que fez muita gente que estava esperando só o final pra voltar a ler também, né? Porque tinha gente que, tipo, véi, esse trem vai acabar nunca, não vou ler, não. Acabou, velho, eu confesso que me deu um certo vazio existencial quando... Cadê o Naruto da semana aqui? É, porque tipo assim, é sério, depois de religiosamente durante anos você seguir, olha, eu comecei a acompanhar Naruto, eu tinha o quê? 16 anos. Eu era mais novo. 2006 eu comecei a acompanhar Naruto, final de 2006. É, Naruto acabou foi em 2014 ou 15, Gui? Foi 2013, não? 13? Faz 2 anos já, vi. Era 2014. Então, tipo assim, eu acompanhei durante 8 anos. Tipo assim, primeiro veio aquela maratonada de episódios e tal, assisti todos os episódios, comecei a ler o mangá, depois foi religiosamente. Durante 8 anos, eu lendo Naruto toda semana. Aí, de repente, acaba. Aí você fica, tipo, ué, e agora? Não é igual uma série, porque as séries americanas, elas... Por mais que ela dure 10 anos, ela é em temporada, então você tá acostumado a ficar sem ela. É, você assiste durante 3 meses, 6 meses no máximo. É. E fica o resto sem. Por exemplo, Doctor Who, eu assisto de setembro até dezembro. E depois só em setembro de novo. É, cara, isso é triste. The 100 só ano que vem agora. É, ainda mais se for série da Netflix, então você assiste tudo em 3 dias e fica 1 ano sem assistir de novo. É isso aí, mas é rapidinho assim. Agora, o que eu acho que a gente nunca vai viver pra ver é o fim de One Piece, né? Pois é. Não, cara, eu espero viver pra ver isso, entendeu? Eu quero. Torço muito pra isso, né? Mas... Torço muito pra isso. Querer não é poder, né? Daqui, nunca você sabe o dia de amanhã. Mas sabe o que é engraçado nisso tudo? Eu acho que vai ser difícil a gente conseguir ver o final de Hunter vs Hunter. Se eu já desisti já de ver o final dele. Não, eu já rodou já, pra mim. Eu tentei ver o anime ali, a animação que eu achei muito, muito bacana, mas eu não consegui ver Kimera antes todo. Achei muito enrolado. Aí eu pensei assim, nossa, e o mangá ainda tá indo pelas pontas, tipo, de vez em quando o autor fica lançando um rascunho, alguém vai lá soltar uma pintada na frente quando linkinha algumas coisas. Aí eu falei, véi, não vai dar não. Cara, e vai ser que nem Bastard, só. Bastard tá desde 1988 e até hoje não terminou. Fica aí no hiato, pá, lança um. Se pá, meu filho um vê o final de Hunter x Hunter. É tipo isso. Mas acho que o cara vai morrer daqui a pouco, velho. Ah, velho, eu tô falando isso há quase 10 anos. É. Tipo. Não, mais 10, quem sabe? É, porque, tipo assim. Eu lembro uma época que ele comprou 2 Ferraris. Na época a esposa dele era autora de Sailor Moon, esqueci o nome dele. Dela. Dos dois, né? O nome dele é... Pô, esqueci o nome do autor de Hunter x Hunter. É Togashi. Togashi, Togashi. É o mesmo de Yu Yu Show. Enfim, ele comprou 2 Ferraris pra esposa dele ficar dando rolê assim, sabe? Esse é o tipo de coisa que você faz quando você tá morrendo, né? Cara... Ou sei lá, quando você tem muito dinheiro e... Muito dinheiro a ponto de poder falar foda-se pra tudo, você pode comprar 2 Ferraris cada um no rolê. Tipo assim, japonês não é um povo que fica ostentando dessa maneira, né, cara? Assim, é estranho. Tipo assim, todo mundo jurou que eu tava morrendo. Eu lembro da época que essa notícia saiu no Anime Pro. Lembra do Portal Anime Pro, gente? Muito vagamente. Ah, não, Anime Pro, lembro sim. Cara, mas eu acabei de perceber aqui que ou a gente é revoltado muito com essas séries, ou a gente ama demais, porque são dois assuntos muito recorrentes no nosso podcast aqui ao longo de todos os episódios lançados, que é Bleach e Hunter vs Hunter, cara. Putz, como assim? A gente sempre volta, velho, em Bleach e Hunter vs Hunter. Bleach, velho, sabe por quê? Porque Bleach é tipo o caso de Naruto, só que é o contrário. Eu comecei a acompanhar Bleach foi em 2009. E eu fiquei acho que até 2013, 2014. Então eu fiquei 5 anos acompanhando aquela merda religiosamente. Até que um dia meus olhos se abriram e falaram: porra, isso aí não vai dar em nada, velho. E eu me senti como se eu estivesse jogando a minha vida fora. Aqui, eu entrei na Anime Pro aqui. A última notícia publicada foi: jogo Pokémon Picross será lançado em dezembro. Nossa, isso foi cara. Em novembro de 2015. O site durou até novembro de 2015. Tá falando de Naruto Gold, edição de luxo, chegará ao Brasil. O lugar já tá rodando há muito tempo. Um site que acabou e ninguém se deu conta disso foi o Mortadela. Caralho, o Mortadela acabou? Puta, velho, o Mortadela acabou tem muitos anos, velho. Caralho. Cara, e o J-Box? J-Box também acabou, cara. Quem é J-Box? Você não conhece J-Box? Não. Depois do Chuva de Nanquim, era o segundo maior site de notícias de anime, cara. Como assim? Eu acompanho o J-Box há cerca de uns 10 anos, cara. Não vou mais. Achava que todo mundo conhecia J-Box, porra. O Felipe conhece, só que o Felipe não tá aqui pra... Acabei de entrar aqui e descobri que o Mortadela acabou, mas ele voltou. Ah, então não acabou, viu? Tá na esteira das coisas que voltaram. Não, velho, mas o fim do Mortadela rendeu textão e artigos em revistas sobre a... Olha, ele fechou em 2011, porque ele foi um dos pioneiros, sites pioneiros no Brasil em questão de humor e tudo mais. Então o fim dele foi um marco. Agora, ele voltou agora, mas não é o mesmo Mortadela de antes. O Mortadela antes era bem escrotinho e tal, muita coisa que hoje em dia não dá pra fazer. Não que eu esteja defendendo ele nem atacando, tá, gente? Tô usando um comentário. Só falar mais uma coisa, aproveitando que a gente tá falando de anime, né, essas coisas japonesas. Cara, vivi tempo suficiente pra ver um filme de Power Rangers lançar no cinema, cara. Com Heisenberg do Breaking Bad sendo Zordon. Exato, cara. E o Tommy talvez ainda vai retornar. O Tommy vai voltar? É, corre um boato que ele vai voltar. Acho que ele vai estar no filme. Porra, seria foda. Se o Tommy tiver presente no filme, vai ser... É tipo assim, é aquela coisinha legal pra fã, sabe? É um fanservice legalzinho ali. É um dos Rangers mais famosos, né? Pra mim, ele é o mais famoso. É, eu acho que é o mais famoso. E ele se orgulha pra caramba de ter feito pra Ranger e tudo mais. Ele sempre dá maior moral. Ele era recorrente, né? Em toda a série. Ele sempre aparece em alguma série. É, e tem uma temporada que ele faz junto, que é o Tino Tando, eu assisti o Tino Tando inteiro porque ele apareceu. Mesmo eu tanto às vezes. Não tô tentando assistir, não, cara. É antigo pra caramba isso assim. Você assistiu o Tino Tando todo? Assisti o Tino Tando todo. É muito legal, velho. É muito legal. Eu gostei de uma temporada que eles eram. Tinha umas coisas meio de mago, eu acho. Como que era? Mago? Acho que foi depois de Tino Tando. Põe o Angels Mago. Foi. Deixa eu achar aqui. Mago. Power Rangers Wizard. Power Rangers Força Mágica. Power Rangers. Power Rangers Bruxaria e Feitiçaria. Power Rangers Wix. Power Rangers Wix. Não, Força Mística. É, ele era legalzinho. Foi o último que eu assisti. Mas no Dino Thunder, não. Não é no Dino Thunder, não. Aliás, o Tommy aparece no Dino Thunder ou no de Ninja? No Dino Thunder eu tenho certeza que ele aparece. No Ninja eu não assisti, não. Dino Thunder não é o que tem o episódio do Forever Red? Não. Não, Força Animal. É, Força Animal. Que aparece que todo aquele... vermelho. Que puta, aquele episódio, velho. Que episódio. Tá aí uma coisa que eu vivi pra ver. Então, caraca, velho. Eu tô vendo aqui todos os Power Rangers lançados. O último que eu vi... foi o Força Selvagem, cara. 2002. Eu comecei a ver pelo Power Rangers no espaço. Galáxia Perdida eu vi, Força do Tempo eu vi, e o último foi o Força Selvagem. Você começou a assistir Power Rangers no Power Rangers no espaço? Sim. Foi o primeiro. Caralho, velho. Você é muito novo, Gui. Esse foi o Power Rangers que eu parei de assistir, cara. Power Rangers. Nossa, cara, o Power Rangers do espaço assisti é muito a primeira bom. Temporada, assisti a segunda, assisti o Turbo, que tinha aquele menininho que crescia quando virava Ranger Azul. Aí começou no espaço, que eu achei uma merda. Quando eu parei de assistir Power Rangers. Tá vendo, gente? Eu ainda tô nos 20 e poucos, tá? Eu já tô nos quase 30. Bom, coisas improváveis que a gente achou que nunca aconteceriam. A Xuxa saiu da Globo. Cara, isso foi... Assim, foi uma bala. Mas foram dois eventos, né? Xuxa sair da Globo e Gugu sair da SBT. Pois é, tipo... É verdade. Que aconteceu? E os dois foram para? A Record. Deixa aí minha participação. Será que eu vou pra Record também no futuro? Será? Sair do PUBG 10 e ir pra podcast da Record? Vou gravar podcast da Record. Ó. Falar de 10 mandamentos? Vai chamar PUBG de 10 mandamentos. Ó! Oh. Pub de 10 mandamentos, cara. Futuro aqui, ó. Oh. Me contratem. Pode mandar um e-mail no contato@pubde10.com.br que eu vou ler de qualquer maneira. Mentira, quem vai ler vai ser o Felipe, né? Também vai ficar feliz. Ele vai junto comigo. Eu vou levar todo mundo, tá, gente? Tá de boa. Aí... É tipo o pânico da Band, vai ser Pub de 10 mandamentos da Record. A gente muda, assim, muda a temática. Vai ser legal. Mas tem que exigir um editor. Bom, de boa. Então fechou. Aí pode pedir propaganda entre uma missa e outra, um culto e outro, a gente pede propaganda. Eu acho melhor a gente fazer propaganda por quanto que a gente já tá fazendo, que vai ter mais gente do que o povo assistindo esses cultos aí. Tá bom. Bom, então teve nesse meio tempo. Teve Xuxa saindo da Globo, Gugu saindo da Record, nós temos um padre, não vira celebridade, porque celebridade já tinha o Padre Marcelo. Mas a gente viu um padre virar galã. Virar galã, e você vê no Snapchat lá as beatas tudo assediando ele durante as peregrinações que ele faz. Gente, é incrível. Ele é um padre todo engraçado, assim. Tipo, acho que a internet estragou o padre. É, velho, mas ele é super divertido. Véio. Ele é engraçado, véio. Eu acho ele muito engraçado. Melhor acho de rir do Twitter dele. É, fora o Snapchat também, eles falam. Quando ele resolve imitar o Pequeno Príncipe, é sensacional. Pois é, acho muito engraçado isso. Até a mãe de uma amiga minha, já tá aí quase seus 60 anos, tá seguindo ele no Snapchat agora. É o padre que leva tecnologia para as pessoas que estavam se negando a usar antes. E detalhe, eu fiz ela assinar podcasts pra ela não perder o programa do Padre Marcelo Rossi também. Que isso, ele cara. Ele tem um podcast? O programa do Padre Marcelo é lançado em formato podcast também. Caraca. Fica a dica pra quem perdeu a missa dele de hoje de manhã. Pois é, tecnologia aí a serviço da igreja. Bom, mais coisas da infância que voltaram nesse meio tempo foram os desenhos das Meninas Superpoderosas. Que voltaram com uma abertura reformulada, com novos dubladores, novos vilões, aparentemente. Eu não assisti ainda tudo que eu vi. Eu também ainda não assisti. O Louco e o Ele. Não sei se... Mas... Eu assisti e, tipo assim, eu não sei, eu acho que foi meu lado velho falando. Porque parece bom, parece que é a mesma coisa, tudo. Mas, ao mesmo tempo, você olha assim e fala assim, ah, é igual, mas não é. Parece que é bom, mas eu não tô achando bom. Parece que tá bem diferente, cara. Os traços. Não, a animação tá melhor, os traços não estão tão diferentes. É, na parte de expressão, acho que facial dela está um pouco. Mas eu acho que o fato de ter mudado as dubladoras, pra quem acompanhou toda a série das antigas, pesa muito. É, sim, muito, tipo assim, não dá pra... Você assiste, você olha e fala assim, velho, não é a voz dela, sabe? E não foi só as dubladoras dela, mudou... Acho que é só do professor Otônio que tá mesmo. Tipo, você é do prefeito mudou também. O prefeito com outra voz é muito estranho. É, mas tem que levar em consideração se todo mundo tá vivo, né? Acho que tá, porque se você prestar atenção, um monte de desenho que sai agora atualmente tem. Você é pegando os dubladores, assim. Deve ser até uma opção também proposital de mudar os dubladores e tudo mais. É, não. Me arrependo que seja. Falando em mudança de dubladores, mudou o dublador do Ash, né? Recentemente. Mentira. Mudou? Foi, mudou. Eu vivi o suficiente pra ver o Ash continuar com 10 anos. É, mas com uma nova voz. Não adolescência, né? Só mudou. É. Pois é. Outro desenho que tá voltando nesse meio tempo, Samurai Jack. Acho que é início de 2017, tá de volta. Todo mundo tá no hype, todo mundo fica feliz quando sai alguma imagem nova de divulgação. Foi um dos melhores desenhos da Cartoon. Vai voltar agora pelo Adult Swim, né? Sim. É... Pô, velho, tô ansioso, tô ansioso. Todo mundo muito ansioso, todo mundo muito feliz com essa volta. Eu vim me perguntando quanto que a gente cresceu, porque a gente fica animado com essas coisas ainda, porque nossa criança interior fica dando pulos na gente, acho que é isso que faz com o coração palpitar tanto. É, porque agora pode ser nerd, então tá tudo bem, a gente não precisa crescer mais. É, tá de boa. Bom, sabe uma coisa que eu vivi o suficiente pra ver não acabar e tá aí até hoje, inclusive fazer show em BH agora? CPM 22. Vocês vão fazer show aqui de novo? Vão, cara, tipo... Vai ser um show, inclusive, vai ser, acho que é baile do CPM22, alguma coisa assim. Vai ser um show grandezinho, vai ser lá no Chevrolet Hall. Que isso? É, ó, então vai ser grande. Ah, enche. Dá de boa. Enche bastante. Mas CPM22, apesar de ser bem antigo e talvez ter decaído um pouco, pra mim ainda é um dos melhores shows que eu já fui, cara. Já fui no show dele 3 vezes. E é sempre muito bom, cara, escutar aquelas músicas antigas. Caraca. Não, cara, nem as novas também são legais, sabe? Tipo assim, é assustador. É, engraçado porque você vê que a banda não acabou. Ah, cara, velho, o caso é que nosso gosto vai mudando um pouco, a gente fica um pouco enjoado sim, e tal. Por exemplo, até For Fun, que tipo, é uma banda que eu curti há muito tempo, acabou ano passado. E teve várias mudanças de estilo mesmo dentro, sabe? Pra caramba. Mas CPM não, CPM continua lá no seu hardcore. Inclusive aí, 2016 ainda tá. Não, eles tiveram uma mudança também, eles estavam meio eles estavam meio reggae rock, tem uma época atrás aí, né? Ah, tava meio, mas tipo assim, hardcore sempre flertou ali com reggae, com rap, sabe? Então, sempre tem um flerte aí. Mas é só um tipo de curiosidade mesmo, que tipo, o CPM22 vai fazer show em BH aí já mês que vem, de novo. Cara, me deu vontade de escutar CPM22 toda vez que fala. Não, vou escutar amanhã. Cara, eu escutei esses dias. Confesso. Bom, a gente viveu o tempo suficiente pra gente conseguir comprar os jogos originais. Cara, isso é muito impressionante. Porque a Steam é nossa mãe, né? Steam não, os jogos de 3DS. Gabe é nosso pai. Não, eu só compro só na Steam. Não, velho, os jogos de 3DS, você comprou aonde? Na Steam? Eu não comprei nenhum até hoje. Você tem Pokémon, cara? Você tem nenhum jogo? Pokémon é do meu irmão. Porra, Gui. Você comprou um 3DS, não comprou nenhum jogo. Cara, é muito caro o jogo dele. Agora é, porque agora não tem mais tempo no Brasil, mas você tava de boa. A gente comprou o Pokémon lançamento por 113. Cara, mas eu lembro na época de Play 1, velho. Era, tipo assim, era absurdo comprar jogo original. Até quem ainda tinha um Nintendo 64 ainda comprava os cartuchos, porque não tinha muito pra onde fugir. Ou se alugava, assim, ficava... É, mas a maioria alugava. É, porque era muito caro, velho. Tipo, era 60, 70 reais um cartucho, na época que o salário mínimo era 150 reais. É, então, tipo, era meio salário mínimo o jogo. E tipo, depois que acabou o 64, velho, que ficou Play 1 e Play 2 só, tipo assim... Cara, quem que era inimaginável comprar um jogo original. Quem tinha jogo original era só quem tinha. Quem veio conjunto com videogame, viu algum jogo original, era só aquele lá e pronto, né? E era um jogo tipo assim, Virtua Fighter. Tinha uma galera que tinha os Tomb Raider, tinha uns tech original que vinha de fora, sabe? Aí lá fora eles vendiam muitos jogos assim, que vinha junto com o videogame. Jogos de luta e tal. E hoje em dia eu só penso em... Tipo, é muito raro comprar jogo pirata. Não, pra ser sincero, eu tenho preguiça de piratear jogo no PC, porque eu fico preguiça do trabalho que dá. É. Sim, hoje em dia nem dá tanto nossa, trabalho. DLL. Pois é, eu baixo alguns jogos offline pra testar, mas depois eu acabo comprando. E eu então é um emulador. Tem paciência pra ficar buscando DLL mais não, cara. Não, acabou, velho. Eu fui baixar uma ROM de Wind Waker, de GameCube. Eu abri o Google e falei assim, ué, que site que baixa ROM, que baixa emulador? Eu senti isso com música, eu não sei o que eu faço. Queria baixar. Mas Rocks Download ainda existe. Tá, mas aonde que. Qual site de download que eu uso pra baixar música? Usa o que quer. Com a Shared não dá mais. Mas o que quer é Torrent. Ah, mas. Eu tenho que ir no. Você não quer baixar uma música só, né? É, eu queria colocar qualquer toque do celular. Cara, se você quer baixar uma música, é melhor converter vídeo do YouTube. Do YouTube, é fácil. É bem mais fácil. É tipo isso, é o que eu faço. É a maneira mais fácil, velho, pra baixar uma música só, é converter vídeo do YouTube. Enfim, inclusive, acabando aqui, eu vou dar uma olhada lá na Steam pra poder gastar um pouquinho dos meus créditos. Comprando jogos digitais que eu não vou jogar nessas férias. E aí, o que a gente faz todo Summer Sale, né? O que a gente faz direto? Tipo, Counter-Strike a gente comprou em fevereiro aqui. Quantas horas eu joguei Counter-Strike? Nossa, velho, nem sei, deixa eu ver. Aqui tem, quantas horas? Aqui tem 99 minutos. Mas eu não joguei 99 minutos. Provavelmente ficou apenas 99 minutos. Eu tô jogando Shield of Light. O meu nem tem. O Global Offensive eu joguei 5 horas. O Counter-Strike acho que eu só instalei. Ó, o Global Offensive eu joguei durante 5 horas. Eu acho suspeito esse número que você tem aí de jogar com 5 horas aqui. Enfim. Jogos que eu compro e nunca jogo. Obrigado, Steam, por tomar meu dinheiro dessa maneira tão safada. Antes eu comprava um jogo e desmirilava horas dele, né? É, hoje em dia... Fica aí, acumulando uma lista gigante. Fora os vários jogos que eu nem... Vários jogos que eu baixei. Também. Principalmente os jogos que... Cara, aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Coisas que eu coloquei... Tem uma lista aqui que chama Darei Uma Chance. Eu peguei o Drops, que é um jogo que eu queria jogar muito. Não é abrir. Skyrim, eu nunca joguei porque eu tenho medo de chegar no... Começar a jogar Skyrim. Muito bom, velho. Ó. Nossa, cara, tem muito jogo aqui. Eu comprei o... Aquele jogo do Detetive lá, esqueci o nome já. Nem lembro mais, tá vendo? O Detetive Fantasma. Detetive Fantasma? Enfim, foda-se. Tipo assim, um monte de jogo que eu tenho, eu nem sei mais o que eu comprei. Tá aí. Vamos lá. Bom, e aparentemente eu vivi tempo suficiente pra ver pessoas pedindo o ditador militar de volta, né? Aliás, é mas muito tenso, isso aí. É, eu acho que, mas eu acho que essas pessoas estavam sempre pedindo, a gente que nunca prestou atenção. É, véi, eu é incrível, tipo assim, eu nunca vi. Eu nunca imaginei que as pessoas fariam isso. É porque esse povo não viveu, né, cara? Apesar que nem precisava de viver pra saber o caos que foi, né? É, precisa estudar história, né? É, só estudar história. Mas como você vai estudar história? Se as faculdades estão contaminadas pelo marxismo cultural. Fica aí o questionamento. Pô, mas... Caramba, velho. Eu nunca imaginei que as pessoas se uniriam pra falar isso. Pedir isso. E outra coisa que... Nós tivemos tempo suficiente pra gente conseguir gravar esse podcast. Inclusive, é o podcast que tá acabando esse episódio, mas... Não esqueça de seguir nossas redes sociais. Vocês podem ir lá no Twitter, procurar lá o Pub de Ideias. Ou então as nossas... páginas separadamente. Tem o nosso Facebook, Pub de Ideias, lá só dá um pesquisar que vocês encontram facilmente. E não se esqueçam do nosso e-mail, contato@pubdeideias.com.br. Então é isso, gente. Muito obrigado, valeu, falou. Abraço, falou. Dá uma curtida lá, galera.